1 73 74 0310, saída. São João na transição ótima. Curva direita após a colagem, posição 1-0. Transponder 5241 no controle Salvador, 20-8. Rádio Salvador em 118.95. Para a direita,

3-5 primária, secundária, 1-2-5 do sinal 1. 36, autoridade em contato. Agora 037, consegue baixo 1, Índia, próximo ao posto aéreo, reconstrução. Mais 17, 04.

Delta 402, fica atento para o tráfego local, aero parte 3. Ouça a demanda de atento ao tráfego. alto do plano, nível 360, saída. São com uma transição ótima. Curva direita, pode colar em pitão no zero. Transponder 5261, no controle de Salvador, 1, 2, 0, 2, 1, 8.